Vem curtir o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Só as melhores ele vai comandar. O show vai começar. E é pra começar! Patrese e Marlon DJ! É o baile do Patrese e Marlon Beach. Toma, Ivan Macedo, DJ Lando. Tô começando a te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vive. Bora, Sérgio. Por amar. Sérgio Leones, cadê você? Sem pensar, agindo por impulso da baixa. Mas sabe, já sabe onde é a parada. Vendo o coração. Insano Marina Clube. Nosso amor. Aí tem o Mano Brau, o Dino do Racionais, Projoda e o animal completão, garoto! Começando assim, porque o Ricardo Chitoro está na área, do jeito que ele gosta! E não valeu, mesmo assim eu te guardei, nas lembranças que me dei. Amor. DJ Lando. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Meu parceiro Biscoito também, o Renan. Os irmãos sinceros. Me fez voltar a sorrir. No bairro do Marco, aqui comigo. E o meu coração bateu forte por ti. O amigo Lucas também, dos caras de pau do Marco. Aqui comigo aí, Lucas. Tamo junto. Amor. Meu parceiro Ítalo tá limpo na firma agora aí. E abraço pra ele. Fala aí, Ítalo. O bigodinho do animal tá na área. Se foi. E agora passo os dias a esperar com os versos que escrevi. Machuca. Mas vou contar pra agora. Você se prometer. Pra cima! Não espalhar. Já faz um tempo que eu me encantei com o sexo. São os melhores, são os principais. Mas eu ainda. Pra se ligar, Puncho! Posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração. Pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder. É o Nibe. É o Gabigol do animal agora. Eu amo, ao seu lado tão feliz estou. Amor, quando te vejo, desperta um desejo. E quando escuto a sua voz. Recorda, vai! Quero logo te amar. Eu não vivo sem te ver. O seu cheiro me... Ricardo Chintore! Filha, é desse jeito, agora! Não complique, não sou mais sua. Fala, Tapa! Muito o DJ Tapa também, o seu empresário! Parceiro Jefferson, bem tá aqui com a gente, obrigado, viu? Mais um. Homem do Real, bora, Jefferson! Sou eu, vou viver o meu amor sozinha. Um mais um, dá dois, menos você. Crocodilo Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Faz melhor! Parceiro Neguinho! Viver na solidão. E o Rex, e acho que é isso, né? Me aceite de novo. Felipe Costa, amor, o Murilo, dar. Murilo Miller, o Edson, Rodrigo tá bom, então bora! Quem o quê? Até a lua eu vou buscar. Agora! Pra te dar de presente. Vem, amor. É aniversário do Júnior. Também sou Júnior Favaro. Tá no camarote, hein, Júnior? Parabéns, felicidade, moleque doido. Tá comigo no gigante. Vamos lá, amor. Bora, sozinho. Da TF. Aí conhece. Tentando esconder a saudade que sinto. Só me faz lembrar você. E aí? Eu vejo tua boca em mim. Que é tão bom. Vejo meu quarto escuro. Bora, Pipirinha! Bora, família! Convoca todas as bichas dos Caixa Baixa. Mais tarde a parada é no Insano, e nossos lábios vermelhos. Tô sabendo que o camarote número 7 dos Caixa Baixa. Mais tarde lá no Insano, Marina Club. Aí tem Crocodilo, Projoda e Mano Bra. Bora, louca! Eu sei você, chora feito uma criança, sem carinho eu não sei viver. Ah, no caqueado, vai! Ah, eu e você, e você, e você, e você, e você, e você, e você. O animal toca tudo do Pará. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo. Essa carinha. Alô, Carlito Silva! difícil, irmã. Tá dando tu, viu? Até a gente acontecer. Vai, Sonia, vem! Dale, crocodilo! DJ! Patrese, Patrese, DJ Patrese. O baile do Patrese. DJ Marlon Beat. Bora, Gui. Passa o cartão aí. Foi numa noite linda de luar. Você estava tão só olhando o mar. Deixa eu pensar. E ao me aproximar. Lágrimas em seu olhar. Bora, ponte! Como longe em minha vida. Pra se ligar no bagulho. Bagulho doido. Novo mar, o amor que eu sempre quis, me faz feliz e mais inesquecível é te amar. Então bora! Essa distância machuca cada dia mais. Sem você eu fico sem ar. Tá bonito! O teu sorriso levo sempre em meu olhar. E a galera invadindo o ponte! Por toda a vida vou te amar. Inesquecível é te amar. És todo o amor que eu pedia. Ricardo, vai chorar aí, Ricardo. Eu queria sentir. Ô, top! És o que tanto esperava. Manda encher a piscina pra segunda-feira, Ricardo. Eu que te descobri. Aquecimento vai ser na tua mansão, tô nem vendo. Até fácil de acender. Cada parte da minha alma, cada espaço do meu ser. Já não entendo coração. Minutos para não. E o quê? Sonho para ti. Só musicão, Marlon Michel. És o amor da minha vida. E o destino já sabe. Pra se ligar, Pontinho! Olha, segunda-feira a parada vai ser em Mosteiro, viu? Crocodilo montado completo lá em Mosteiro na segunda-feira, babá! Bora, põe já pra girar aí, nenê! Qual foi, pô? Do meu ser, não entendo o coração. E agora? Minutos para não ter. Caçado. Como é que é? DJ Patrese. Muda a cena. Amor, me encontrei com você. É lá no botequim, né? Mais uma vez. Saca aí na Independência. Crocodilo na segunda-feira lá em Mosqueiro. No Butiquim, meu irmão. Rapaz. Prepara, meu patrão. Prepara, Ricardo. Prepara. Tô contigo. Domingo depois da vitória do Paysandu. Partiu Mosqueiro City. Você. Baile do Patrese é bagulho doido. Agora! Estou dividido. Desde que ela voltou. Alô, Fabinho! Parceiro Fabinho Show! Os polêmicos do Juruna! Pra lá, meu irmão! Patrese. O top DJ do Pará, DJ Patrés. Lá vem de novo, tá aqui. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Calma, diga, sabe? Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração. Gigante Crocodilo Prime. E o quê? Tá lindo. Amiga, fura olho essa aí, Marlon. Tinha outra mulher, o que posso fazer? Ouça aí, vai. Ouça, amiga. Ouça, pop. O amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem... Até ter outra mulher, mas ele ama você. É, desgraçado! Me fale mais dessa paixão, não me obrigues, não. Porque é tão difícil assim, me diz. Sei que dói. E o quê? Sua paixão. Não dá, eu amo mais um homem. Da terra. Sei que as palavras se perderam bem. A do jeito. Quantas vezes que mentias foi difícil tu crer. E não se equivocava e por errar feriu o meu coração. Pois já tirei a primeira pedra essa noite que nunca mentiu por amor. Abraço bem nosso parceiro de Alexandre Pressão. E por dentro, cara que vai comandar e o somzão, Catarina, né? No Tabanã. Sucesso, brother. Estamos junto, garoto. Mas que não sou mais aquela que rouba seu beijo. É 15 anos de casado. Do Alan Gedé. Já não adianta nada mais. Me segura, meu irmão. Pra continuar essa jogada, seu amor. Se trata de traição. Não foi só minha intenção. Por uma noite de aventura. Tão pouco tempo que durou. Música do Ítalo Bigodinho. Todas as noites eu penso em ti. Me dá feliz, Davi. Que pena que você partiu, mas aí. Ei, Ricardo. Tô aqui. O Pai Santo, tu vai estar como domingo. Domingo. Triste da vida. Meu amor, eu sinto teu. Olha Odino Prime. É o gerente Marcelo. Esse eu tiro o chapéu, meu irmão. É o gerente do estado do Pará. O gerente do Point. Bora, Marcelo. Tá comigo sempre aqui, papai. E o quê? Tanta saudade. Ela não se despediu. Nem disse adeus. Invocado. A sua vida. Tipo apaixonado, meu irmão. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração. Canta, Point. E o quê? Só nós dois. É o Croco! E aí, Celo? Olha o pipirinho, Celo, meu irmão! E a GDG, os cachabás! Sâmia e Robinho Heidegger! Também tá na área do comércio! Do sucesso! Se liga! E o quê? Atenção, garçom gordo! Então, chega aqui atrás com o Ricardo de Torres. Olha como tá com a ponta. Afim de tomar uma, amor. Estou com você, a vida inteira quero estar ao teu lado. É aniversário dele hoje, Matheus. Aniversário do Ricardo de Torres. Tô super dinâmico, vou dinâmico. E aí, Jorginho Silva? É o Juninho Silva. É parceiro, Juninho. Tá aqui comigo também. Um abraço, garoto. Tanto, tanto, tanto. Que nem sei dizer o que eu sinto. Bora, Marcelo. Porque te amo tanto assim. E toma, toma, toma, toma. Vem agora, vem. E o quê? Baile do Patrese. O baile do Patrese. DJ Marlon Beat. Agora! Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui defeito. Bora, Tavinho! Obrigado, meu irmãozinho, Tavinho também! Lá do Espaço Náutico Marina Crão! Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Jesus, porque eu voltei. Me toquei no CD. Esse é o homem. Sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem. Você é meu brother, você tá vindo. Você é velha agora, bora. Vou nem te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso. E aí, Tavinho? O homem tá na área com a gente. Seu amor, eu sei que. Homem da Marinha. Eu quero, mas não tem. Pira, pira, pira, pira, pira, pira, pira. O baile do Patrese. Desse jeito não pode com o Marlon Bita. Quem gosta é o Zé. E aí, Zé? Segura! Que saudade de. Olha o Potter delirando. Vontade de te ver. Engraçada! Abraçar. A Indiana também. Teu calor. De ouvir a tua voz. De ficar. ladrona, fugitiva. Nós, nos te despir fazer amor. Até o sol raiar, até o sol nascer. E o quê? E vai passar um furacão em nossa cama. Um, dois, três, toma! Com teus olhos, agora! Nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. Dizendo que se arrepender. Machuca! Posso até sangrar que agora já não dói mais. Alô, Kikinho! Obrigado, Kikinho! Kikinho Play! Quem fala de você? O João Sem Moraes também é toda a nossa família! Te pedi! Família Pressão aqui do Animal, garoto! Foi demais, não mereci! Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei? Tudo bem, mas essa noite eu sonhei com teu... Olha o MD, tá na área, bora lá então! Nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. Daqui a pouquinho tem um monte de MD! Lá em Guaraci, meu irmão! Tudo sim! Daqui a pouquinho! Que saudade! Te vira, Lipe. Me diz que a dor chegou ao fim. E você vai voltar pra... Vamos lá, Bidu! Olha, meu irmão! Olha, e aí, Bruno da CB? DJ Patrese! E meu parceiro Marlon Bidu! Você pede um... Bora! Amor, e o que faz... Olha só, Patrese, deixa eu mandar um abraço também a todas as nossas meninas. Pede uma quarta-feira na referência. E no baile do Patrese, aqui no Ponchão, a Evine, a Hans, a Carla também. Alô, Maria! As meninas têm até carteirinha aqui no Ponte, estão sabendo já. E aí, Elita, trocou louca! Olha o meu parceiro, gente, Euler também. Esse é meu amigo particular do Patrese. É o homem do Ponte, Euler. Tamo junto. Você e o seu coroa. Tem moral aqui, papai. Bora, cabeçalha. Yeah. E vou te ver. E esse amor. Toma, pote, toma, pote. Toma, toma, toma. E se eu esconder não dá, não. Se escolher amor. Vou chorar por ouvir você. Tá? Vai chorar nada, ligaçada. Ter amor, eu vou perder. Agora! Puxa o que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por ouvir você. Pra me abraçar. Era assim no Tigrão, Patrícia. Se pudesse, eu voltava ao passado. Eu tô curtindo com o Super Tigrão, com o DJ Patrese, tocando sucesso. Agora! Toma! DJ Luiz da Night. Não quero mais você. só lembro de Macapá. Crocodilo detonando, meu irmão. E a galera vai ao delírio. Assim, ó. Não está sendo fácil. Macapá tem história. Tá voltando, Marlon Ben, sabia? Em novembro, Crocodilo e Macapá de volta. Prepara! Não é fácil apagar as lembranças. No meio do mundo. Só pense em nós. Por favor, não desligue agora. Preciso ouvir sua voz. Macapá. A segunda casa do animal. Tudo me lembra você. Você! Agora! Tudo que a gente viveu. Não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. Tá de deitar, lacro! Ainda escuto sua voz sussurrar. Que é só meu. E o quê? Um amor tão puro. Ítalo Bigodinho. Tá de rock doido. Que se perdeu. Eu gosto, Bezerra, gosto disso aí também, ó. Para, Bezerra. Sabe aquele dia que você se foi? No caqueado, no gingado, vem dançando, vem. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. Agora. Lento da do bordel. Sabe aquele dia que você se foi? No caqueado, no gingado, vem, vem, vem. Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima caiu. DJ Patrese. É o baile, o Marlon DJ. Nosso empresário Matheus, nosso patrocinador oficial também. Lá da Mobster. Aqui com a gente. Mobster, Mobster, Mobster. Bora, neném, Mobster do telão. Os DJs Patrese e Marlon Beats vestem Mobster. Eu te quero só. E o quê? Vou gritar pro mundo tudo que sinto por você. Mano Brown já mandou avisar. E vai todo de Mobster amanhã. Eu corro pra Mobster. Tudo que garanta seu look. Todo aquele nosso grande. Garanta seu ingresso lá na Mobster também, viu? Não pode acabar. Insano Marina Clown. Eu me lembro de. Ao lado do Palmeiras. Aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. E a minha TJ Esportes. A verdadeira paga na hora do norte do Brasil. É a TJ Esportes. Tá no telão. Deixa aí, neném. Deixa aí no telão. O empresário que... Wallace, o SEC também. Amigo particular do Euler do Ponte. Aí! Só de boa! Eu que planejei contigo uma vida inteira. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. E a gente gravando esse CD ao vivaço de hoje. Nada. Aqui no Ponte, é do jeito. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. É meu parceiro café. Dia nojo. A velha guarda, minha irmã. É café! Pra nós. Sempre. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar. Vocês! Te dar meu paraíso. 3, 2, 1, agora! A esquerda sempre forte, irmão do camarote. A mulherada representa! Tão bem, que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. É o baile do Patrese. Quando o Patrese chega, é aí que o bagulho entoita. Eu sempre relembro. Aniversário do Felipe, é? Aniversário do Felipe da Caju. Parabéns, garoto. Felicidade, muitos anos de vida. Passamos juntos. Meu garoto. O Felipe da Caju. Felipe da Caju. Esse cara considerado aqui no Crocodilo, irmão. Alô, Filipão. Um grande abraço a você. Meu parceiro Celcinho da TF também é sua primeira dama. Olha o Celcinho, meu irmão. Tá mandando. É nóis. Manda um abraço lá pro Tiago, viu? Irmãozinho. Nosso irmãozinho. Pra sempre vou te amar. Eu preciso te amar. E em nome de Arria Boutique. Ria Boutique, fechado sempre com o baile do Patrese e com o Crocodilo. Do empresário Anderson, a Ria Boutique tá no telão. É Ria Boutique, é a Duque Gold na parada. O patinho mais famoso do Brasil. Felipe Costa, Murilo Miller, o Edito também, o Rodrigo, todo mundo aqui, ó. E põe no caqueado, e põe no caqueado, no gingado. Música de moqueca. E essa aqui é diferente. É o produtor Landu, tá de volta. Presta atenção. 3, 2, agora. Olha o sax. Agora. A mulherada em doida. Ei, Patrese! Marlon Beach! Vamos nessa! Macedo! Agora! Essa música é muito firme, tá doida? E aí, Nego Ney? Maxão tá na área! Pode bem, ó! Fala, Marcinho! Marcinho Seixas! Fortíssimo Ceará! O Alan também! Os caras doidos! Traz o bolero, né? baile do Patrese. Baile do Patrese. É assim, Felipe, ó. Macedo. Pra se falar de amor, tem que coisar. Eu já vivi o amor. E o quê? Tudo que eu quero é. E aí, meu patrão, é Edilson de Assis. Sua esposa Manu. Não me vejo. Olha, Edilson. Me entregando a outra alguém. Vai chorar pra lá, desgraçadas. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. E aí? Outro amor. Outro amor. Que eu gosto dessa música, esse solo aqui, ó. Outro amor. Agora! Vem! Com vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. E aí, meu patrão Edilson de Assis? Ainda nada me entreguei. Tá comigo no seu salão. Chega, Manu, suas boas. Por um estranho sedutor, um homem. Homem que comanda o crocodilo e o ponte. Dei meu mais lindo sentimento. Em troca, recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Solta a voz! É o Felipe Lopes. Sonho. Agora! Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Biscoito Renan, viver. Os irmãos sinceros do bairro do Marco. Então que encontrei quem me mostrasse a... Os caras de pau do Marco estão aqui, pai. É nóis. Lembro sem saudades que mais quero nessa vida. Tudo isso me esquecer. E aí? E com a galera do rock. Vai parada. Eu sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, tanto sou. Onde DMT amanhã, né? O motivo de Belém. Amanhã não, mais tarde. Agora! Tô revoltada com ele. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Fruto sensual. É impossível alguém ficar parado com a galera. Ricardo Tintore! Chegou tudo se iluminando, o coração bate forte. Isso é do tempo. Isso é do tempo, Ricardo. Logo saber o que é amor. Então já sabe se estiver um pouco triste, ouça esta canção. Banda Fruto Sensual. E a Penélope Charmosa. Fechado sempre com o baile do Patrese. E a Penélope do empresário Olhão e a Deise Miranda. Penélope Charmosa, meu irmão. É a Penélope Charmosa. O empresário Olhão e a Deise Miranda. E tá na tela do gigante. Fechado com o mar. Toma. Agora. Essa distância me mata. Eu quero ter você de História do empresário Robson R. Griffith Story. Agora e o que? E a nossa história de amor começa sempre aqui no Croco, no Bahia. O Nego Ney, a equipe TS. Olha, Ivan. O prefeito da Pedreira, parceiro Ivan. Survivor. Por onde eu vou? E a Coife e o Duto da Pedreira. Penso em você. Fechado sempre no mar. Não aguento mais. E a Coife, meu irmão. Viver assim. A noite cai. Não te encontrei. O baile do Patrese. Meu amor. Não dá pra te esquecer. Família, massagem camarote número 7, camarote dos Caixa Baixa, Insano Marina Club, Projota, Mano Brau, Crocodilo e o bonde do MT e a Paula também. Desconto aqui com a gente. Aí, Paula, beijão pra você mais uma vez. E o Juru nas carnes, o açougue número 1 do bairro do Juru. Eu preciso dizer a verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desde Barbearia da Vila. O cara que dá o grau no visual do Patrese. Olha que grau hoje, ó. Por você sofrer. Gabigol. Não vá. Peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. DJ Patrese! Vem curtir o baile do Patrese! Patrese! E o Marlon, DJ! E aí, Celo? É nóis! Como é que é? Agora. Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for. Não sei viver nessa solidão. E aí, bom? Qual é a parada? Hoje eu vou sair. Preciso ter de Jackson. Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade. Pop. Onde a minha produção passa bem. Gilson Lanches. Tirari, tirari, da, da, da, da. Ah, tirari, tirari, da, da, da, da. Uma deitada, vem! Cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal, cal. Vem que aqui tá bom, cal. Tá bom demais agora! Olha a terra! Rapaz! Você. É o crocodilo. Vocês. Eu sou. Essa galera enlouquece. E o crocodilo que detona. Só as melhores. As principais. Pontião. Bora, Tavinho. O Tavinho também dá espaço na áudio com a Ingrid. Anunciou que eles dão valor. Gigante Crocodilo Prime. Você! Agora! Foi lindo demais o nosso amor. Em meu coração que só te quer e sente falta de você. Não faz assim, volte pra mim. Fechado com o baile do Patrese aqui no Crocodilo. E aí, Laura? E aí, Fael? Como é que é? Sorrindo a me olhar. E o ar. E eu respiro, é o cheiro teu. Sonhar. Lembra tudo que a gente. Como é que é? E eu te vi. Bate forte o meu coração. Já tem o corpo. Desejo e paixão. O som também da Free Story e o Valdian dos Cachabás. Obrigado também. Eita, todos os caras de pau. Passar também os caras de pau do Marco. Tá por aqui, gente. Obrigado, viu? Parceiro Pipirinha. O Fabinho dos Mares. Apresentando o nosso Caixa Baixa. Tá todo mundo junto e misturado. O Celo GDG, garoto. Mas tá de pensão. Bora, Celo, bora, Celo. Parceiro Pop, hein, Giano também. Tá todo mundo por aqui, gente. Obrigado, viu? Rapaziada do camarote. Já, já o bicho pega aqui, ó. Olha, só lembrando que hoje lá no espaço, lá no Insano, Insano Marina Club, vai ter Mano Brown, Lili do Racionais, Jonda, Crocodilo, Bonde do MT. Aí domingão estaremos de volta. Depois da vitória do Paysandu, viu, Andrés? Depois da vitória do Papão domingo, todo mundo no Caribe, chão, chão.